Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 228, gravada em 13 de fevereiro de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando a todos os nossos ouvintes que gostam do nosso programa e queiram que o nosso projeto dure muito tempo, você pode nos apoiar. Acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores e também vários outros benefícios aí, áudios exclusivos que o Guilherme e o Vinícius sempre enviam para os nossos apoiadores. Se você quer enviar a sua crítica ou a sua sugestão ao nosso resumo, por favor, escreva para o podcast @segurançalegal.com. Também lembrando que as notícias são apresentadas aqui de forma resumida. Se você quiser ler elas em detalhes, você pode acessar o nosso site, lá está o resumo com todos os links, ou então acessar aí o show notes do seu agregador de podcasts. E nesta edição, o ataque contra Jeff Bezos, novidades do WhatsApp, a polêmica da Avast e a venda de dados, mais polêmicas do reconhecimento facial, empresa de criptografia envolvida em espionagem governamental, Google Maps ajuda a resolver caso de sequestro, entre outras notícias, e vamos a elas. Jeff Bezos, fundador da Amazon, foi espionado após ataque à sua conta no WhatsApp. Pois é, ouvinte, começamos essa edição falando que a suspeita de que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que é atualmente o homem mais rico do mundo, sofreu uma espionagem no seu celular. Isso tudo iniciado após o recebimento de um vídeo no WhatsApp. Olha, essa notícia levantou muitos questionamentos sobre a segurança nos smartphones. Como poderia um arquivo de vídeo recebido pelo aplicativo de mensagens levar ao vazamento de dados armazenados em um smartphone? E olha, a resposta é sim, mas somente em condições específicas. A suspeita de que o telefone de Bezos foi hackeado a partir de um vídeo foi divulgado pelo jornal britânico The Guardian. Segundo essa reportagem, o arquivo malicioso foi enviado para ele pela conta pessoal de Mohammed bin Salman, que é nada mais, nada menos que o príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita. A reportagem cita um relatório de análise forense que teria sido realizado no iPhone do bilionário em outubro de 2019, após o surgimento de fotos íntimas de Bezos que, segundo o próprio, foram usadas por um tabloide a fim de chantageá-lo. O relatório, cujo link está lá no nosso site para quem quiser ler, apontou que depois do executivo receber o tal vídeo enviado pelo príncipe, mais de 4 GB de dados foram transmitidos do aparelho dele. Foram exfiltrados. Até o momento não se sabe, no entanto, se a suposta invasão do celular está relacionada com a exposição dessas fotos íntimas e que culminou no divórcio de Jeff Bezos com a sua ex-companheira. Por conta das implicações que o caso pode ter na geopolítica mundial e devido às possibilidades de espionagem ser uma tentativa de intimidar o jornal The Washington Post, do qual Bezos também é dono, a ONU, a Organização das Nações Unidas, pediu uma investigação sobre essas suspeitas. Já a Embaixada da Arábia Saudita considerou as acusações absurdas. Por outro lado, o especialista em segurança Robert Graham, que é conhecido por suas opiniões polêmicas, postou um texto com seus argumentos, dizendo que não há efetivamente nenhuma prova cabal que prove que o governo da Arábia Saudita estaria realmente envolvido nesse ataque. Quem quiser ler os argumentos do Robert, eu vou deixar o link lá na descrição. Mas olha, porém, convém lembrar uma coisa importante, que o Bezos é dono do Washington Post, que é justamente o jornal onde o dissidente político Jamal Khashoggi escrevia até ser morto por agentes do governo enquanto visitava a Embaixada Saudita na Turquia. Portanto, não faltariam aí razões políticas para essa espionagem. E olha, para fechar essa história, aproveitando, né, a história do Jeff Bezos, um jornalista do New York Times, o Ben Hubbard, que é especializado na cobertura de temas políticos do Oriente Médio, e especialmente os temas envolvendo a família real saudita, contou em um artigo que ele também foi vítima de um ataque através de um SMS enviado para ele, constando lá um link, bem no estilo usado pela NSO, mas esse jornalista é bastante esperto, ele não clicou no link e posteriormente ele ficou sabendo que esse link foi usado em algumas campanhas de espionagem para instalar o software espião Pegasus, que pertence à NSO. E olha, para fechar mesmo esse tema, convém dizer que ambos, tanto o jornalista do New York Times quanto o Jeff Bezos, são usuários de iPhone, só para deixar claro que isso não é uma coisa que afeta apenas a plataforma Android. O WhatsApp registra 2 bilhões de usuários no mundo e prepara sistemas de pagamentos. E olha, por falar em WhatsApp, o programa mais amado e mais odiado de mensagens instantâneas tem virado aí muitas notícias, tem aparecido em muitas notícias que ocorreram desde a nossa última edição. Eu vou tentar resumir todas elas aqui. A primeira e mais marcante é que o programa bateu uma marca histórica e muito importante de 2 bilhões de usuários. É isso mesmo, ouvinte. Imagine que aí que dos 7,7 bilhões de habitantes do mundo, 2 bilhões têm conta no WhatsApp, ou seja, 26% da população global que usam aí o programa para enviar áudios, fotos todos os dias, para a alegria do Marquinhos, no caso, o Zuckerberg. Para comemorar essa marca, a empresa anunciou que já está pronta para operar o seu sistema de pagamentos, o WhatsApp Pay, começando na Índia, onde o sistema já foi autorizado a funcionar de forma oficial. Essa ferramenta de pagamentos aí está em testes desde 2018, com um número limitado de usuários. A liberação foi concedida pelo National Payments Corporation of India, que é um órgão que regulamenta esse tipo de transação no país. E olha, recentemente o Marquinhos anunciou o plano da companhia de expandir o WhatsApp Pay para outros países onde o aplicativo é muito popular. Ele mencionou especificamente o Brasil, o México e a Indonésia, além de alguns países europeus. Se já temos um monte de fraudes por aqui, visando enganar aí seus contatos para roubar dinheiro, imagine você, caro ouvinte, quando esse sistema de pagamentos chegar por aqui. Vai ser uma festa para os fraudadores. E olha, mesmo com tantos casos de sequestro de contas acontecendo no WhatsApp, um artigo publicado no G1 revelou que as vítimas ficam até 7 dias para recuperar o acesso às suas contas. Por isso é melhor não contar com o apoio do suporte deles, que deve estar abarrotado de casos assim. A recomendação oficial do WhatsApp sobre esse assunto é: aguarde 7 dias para poder acessar a sua conta sem o código de confirmação em 2 etapas. O que demonstra aí certo descaso da empresa, porque muita gente precisa do WhatsApp para trabalhar, para vender ou para se comunicar. Por outro lado, o Facebook afirmou recentemente, num evento de imprensa, que eles chegam a bloquear até 5 mil contas do WhatsApp por mês devido a abusos. Quem afirmou isso foi o diretor de políticas públicas para aplicativos de mensagens do Facebook na América Latina, o senhor Pablo Belo, ao participar de um debate que marcou o Dia Mundial da Internet Segura, que foi comemorado no último dia 11. O executivo revelou aí que essas contas são suspensas mensalmente no Brasil com o uso de inteligência artificial. Ele afirmou, abre aspas, as tecnologias permitem chegar às mensagens que não são criptografadas, ou seja, em grupos, para fazer essa identificação de conteúdo considerado nocivo e com a necessidade da suspensão da conta, fecha aspas. E olha, ouvinte, se você acha que só o Jeff Bezos deve ter se arrependido de usar o WhatsApp, Saiba que muitas grandes empresas e órgãos de governo estão banindo o uso do aplicativo para seus membros ou funcionários. É o caso da ONU. Esse fato foi revelado em um artigo publicado no jornal espanhol El País. E olha, se você me permitir comentar, eu acho que essa é uma decisão acertada. Enquanto o programa usar o seu número de telefone como nome de usuário, ele vai continuar tendo problemas de contas sequestradas e outras coisas ruins. E olha, para terminar esse assunto, o WhatsApp comove tantos políticos que alguns deles querem inclusive controlar o acesso à plataforma. Vejam vocês, com esse objetivo aí também visando parar a disseminação de fake news nas redes sociais, o senador Ângelo Coronel, do PSB da Bahia, criou o projeto de lei número 113/2020, que quer obrigar as plataformas online a solicitarem o CPF do usuário no momento do cadastro. Apresentado na semana passada, esse projeto de lei prevê uma alteração no marco civil da internet, exigindo que Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp recolham o CPF de pessoas físicas ou o CNPJ, no caso de empresas e outras organizações, como se não fosse a coisa mais fácil do mundo você falsificar um número desses, especialmente com a grande quantidade de dados vazados que temos hoje, né? E para ter aí uma aplicação mais eficiente, a proposta determina que os usuários antigos forneçam essa informação em um prazo de 180 dias. Segundo o senador, a iniciativa impediria a criação de perfis falsos, o que eu duvido. O projeto está tramitando no Senado e está em fase de recebimento de emendas. Mais polêmicas envolvendo a tecnologia de reconhecimento facial. Pois é, ouvinte, essa polêmica voltou à tona depois que o New York Times publicou um extenso artigo faz alguns dias detalhando o funcionamento da empresa americana Clearview, que revelou que essa pequena startup vem oferecendo serviços de reconhecimento facial para autoridades e empresas nos Estados Unidos. Fundada pelo australiano Rowan Tontat, essa empresa tem ajudado desde policiais da Flórida até mesmo o FBI a solucionar casos de furtos em loja, roubo de identidade, fraudes em cartões de crédito, assassinatos e até mesmo casos de exploração sexual infantil. Segundo o New York Times, o sistema da Clearview conta com uma base de dados invejável de mais de 3 bilhões de imagens supostamente coletadas de Facebook, YouTube e outros sites. Além disso, o código do aplicativo inclui uma linguagem de programação que pode ser combinada com óculos de realidade aumentada. Ou seja, os usuários desse software têm aí um dispositivo que com essa ferramenta poderiam traçar o perfil completo de qualquer pessoa que eles vissem. Cerca de 600 agências relacionadas à aplicação da lei começaram a utilizar o Clearview no ano passado, segundo a própria empresa, embora ela tenha se recusado a fornecer uma lista com os nomes dos clientes. As autoridades federais e estatais informaram ao New York Times que não tinham conhecimento sobre como essa ferramenta funcionava e nem quem está por trás dela. E olha, a Clearview ficou sob holofotes nos últimos dias, depois que um processo, na verdade uma ação coletiva, foi aberta contra ela nas cortes de Illinois, lá nos Estados Unidos. Ou seja, até lá as pessoas não gostam dessas iniciativas ou de terem aí seu rosto mapeado e armazenado por uma inteligência artificial, por uma tecnologia de reconhecimento facial, sem o seu devido consentimento. E olha, quais as implicações disso? Além da privacidade, o artigo do New York Times cita erros dessa tecnologia. A Clearview afirma que a taxa de precisão deles é de 75% e aparentemente eles são capazes de identificar até mesmo imagens em que a pessoa está com a parte do rosto oculta, usando chapéu ou mesmo óculos de sol, vejam vocês. No entanto, nunca foi feito nenhuma avaliação externa para provar que a ferramenta realmente funciona. Aliás, já foram registrados diversos casos onde as tecnologias de reconhecimento facial erraram. Teve um caso aqui no Brasil de uma mulher que foi presa erroneamente depois de ter sido detectado por um sistema de reconhecimento facial usado aqui no país. E olha, a sociedade brasileira vai reagindo contra a adoção dessas tecnologias. O IDEC, junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apresentaram uma ação judicial para cobrir esclarecimentos do metrô de São Paulo sobre a instalação de câmeras de reconhecimento nas suas estações. Pois é, ouvinte, não é a primeira vez que o metrô de São Paulo tenta usar essa tecnologia. Eles tentaram algum tempo atrás, mas a reação foi tão forte que eles desativaram o projeto. Essas entidades querem entender como serão os dados tratados pelo metrô. É um projeto gigante. O metrô investiu 58 milhões de reais para usar essa tecnologia nas suas linhas de metrô. A instalação desse sistema foi confirmada em outubro do ano passado, mas ainda não foi totalmente instalado. Ela não é só no Brasil que essa tecnologia está sendo questionada. A polícia de Londres anunciou recentemente que vai começar a usar o reconhecimento facial para detectar suspeitos de crimes usando câmeras localizadas nas ruas, adotando aí um nível de vigilância que até hoje foi visto só na China. O Departamento de Polícia de Londres alega que o software oferece a eles uma maneira fácil de capturar criminosos que de outra forma poderiam evitar a prisão, né? E também em Portugal, serviços do governo já falaram que vão usar serviços de reconhecimento facial em serviços públicos. O edital para escolher a empresa, no valor de 150 mil euros, venceu em 24 de dezembro do ano passado e eles estão esperando a empresa que vai implantar isso a nível nacional em Portugal. E essas são os problemas, né, que trazem esse tipo de tecnologia que, você ouvinte já sabe, será cada vez mais comum no nosso dia a dia. Avast anuncia fechamento de subsidiária que comercializava dados de seus usuários. A fabricante de antivírus tcheca Avast anunciou o fechamento da Jumpshot, uma subsidiária que atuava no mercado de dados de navegação para fins de marketing e tendências. A decisão ocorreu 2 dias depois que o site Motherboard e também o PCMag publicaram amplas artigos aí detalhando como os dados dos usuários do antivírus da Avast chegavam até a Jumpshot para serem depois vendidos por milhões de dólares para outras empresas. Quando o fato veio à tona, isso deixou muita gente revoltada com a Avast. Parece que agora as pessoas se deram conta daquela velha máxima que a gente sempre repete aqui, de que quando o produto é gratuito, o pagamento são os seus dados. O antivírus da Avast é oferecido gratuitamente e por isso tem uma grande base de usuários. A última vez que eu ouvi um número, eu vi que eles tinham 30 milhões de usuários só no Brasil. A Jumpshot prometia informações sobre todos os cliques, todas as buscas, todas as compras em todos os sites de mais de 100 milhões de dispositivos. Em nota publicada, a Avast afirmou que a Jumpshot não obtinha informações pessoais dos seus usuários, como nome, endereço de e-mail, e que a cessão dos dados não era obrigatória. Embora os usuários pudessem optar por não ceder essa informação, o compartilhamento era ativado por uma solicitação durante a instalação, que, claro, já vinha lá pré-marcada, né? Antes de encerrar as operações da Jumpshot, a empresa pretendia obter uma confirmação positiva dos usuários para continuar com a coleta, o que deveria ter acontecido esse mês, mas a reação popular não permitiu. E aí a empresa resolveu fechar as portas dessa subsidiária. Eu fico me perguntando agora como eles vão viver ou qual será a renda deles, visto que seu produto principal é oferecido gratuitamente. Pois bem, em dezembro a Mozilla retirou do ar as extensões do Avast e do AVG, extensões para o Firefox, depois que o especialista denunciou a coleta de informações por essas extensões, que depois foram republicadas novamente, removendo aí a função. E olha, quem eram os clientes dessa Jumpshot? O site da empresa, que não mais está no ar, revelava vários clientes, aí, entre eles a Pepsi, a Microsoft e a Home Depot, entre outros. Por outro lado, um artigo publicado pela empresa de análise web SparkToro afirmou que o fechamento da Jumpshot é ruim, pois a empresa era uma das melhores e únicas fontes para coletar dados de alta qualidade, agregados e totalmente anonimizados sobre como as pessoas usam e navegam na internet. O artigo dessa empresa afirma que a perda será sentida profundamente em vários setores, incluindo o mundo do marketing digital, provendo aí, por exemplo, dados que mostravam, né? Os dados que a Jumpshot fornecia mostraram, por exemplo, que o Google tem um market share no mercado de buscas muito maior do que a empresa afirma ter publicamente, né? Se você quiser ler mais detalhes sobre essa história, inclusive os argumentos da empresa que defende a Jumpshot, você já sabe, os links estão no nosso site. CIA usava a empresa suíça de criptografia para espionar governos. Olha, ouvinte, uma história que parece filme, mas olha, por mais de meio século, governos de todo mundo confiaram em uma única empresa a conservação do sigilo das comunicações de seus espiões, de militares e também de diplomatas. A empresa em questão é a Crypto AG, que teve a sua primeira grande oportunidade com um contrato para construir máquinas cifradoras de comunicação para tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Com dinheiro na mão, essa empresa se tornou a maior fabricante de artefatos de criptografia, posição em que conservou durante muitas décadas, ao longo de ondas de avanços tecnológicos que foram desde engrenagens mecânicas até circuitos eletrônicos e finalmente chegando em chips de silício e softwares. A empresa ganhou milhões de dólares vendendo equipamentos para mais de 120 países, algo que continuou até poucos anos atrás. Seus clientes incluíam aí o Irã, juntas militares da América Latina, países como Índia, Paquistão, Brasil e, olha, até o Papa, até o Vaticano era cliente da CryptoAG. Mas o que nenhum dos seus clientes jamais soube era que a CryptoAG pertencia secretamente à CIA, a Agência de Espionagem Americana, em uma parceria altamente sigilosa com a inteligência da Alemanha Ocidental, quando essa ainda existia. Essas agências de espionagem armaram os artefatos da empresa de tal modo que podiam facilmente decifrar os códigos usados pelos países que usavam esses equipamentos para enviar mensagens cifradas, o que tecnicamente nós chamamos de backdoor, ou seja, essa criptografia usada possuía um backdoor que permitia a recuperação das mensagens cifradas. E olha, esse arranjo que continuou em vigor por décadas, né, ou esse backdoor, foi um dos segredos mais bem guardados pela inteligência americana, né, do governo americano. E para vocês terem ideia, isso foi usado inclusive durante a Guerra Fria, onde eles usavam esse backdoor para ter acesso a mensagens trocadas por militares e também por diplomatas. Olha, o relato, o artigo muito bem escrito, eu recomendo a todos os nossos ouvintes que leiam um artigo publicado no Washington Post, de acordo com o jornal americano e também com o site alemão de notícias ZDF, eles tiveram acesso a documentos sigilosos que revelou o funcionamento da CryptoAG. No relato, eles identificaram que funcionários da CIA que comandaram o programa e os executivos que tinham contato constante com eles. Eles ainda identificaram que todos esses anos a empresa teve alguns problemas também, né? Alguns limites. Os maiores adversários dos Estados Unidos, entre eles a União Soviética e a China, nunca chegaram a ser clientes dessa empresa, porque já haviam suspeitas, né? Algumas bem fundamentadas quanto aos vínculos dessa empresa com o governo americano. E isso, de certa forma, se confirmou quando, em 1992, um vendedor dessa empresa foi preso no Irã, porque descobriram que ele estava vendendo equipamento manipulado e aí começaram-se a confirmar algumas suspeitas. Olha, os produtos da Crypto ainda são usados em mais de uma dúzia de países pelo mundo e o seu logotipo laranja e branco ainda aparece no alto da sede da empresa, que fica na cidade de Zug, na Suíça. Mas olha, em 2018 a empresa foi desmembrada e liquidada por acionistas cujas identidades ainda permanecem ocultas até hoje, porque a negociação se deu em Liechtenstein, que é um pequeno país europeu com regras de sigilo financeiro muito, muito duras, né? Então não se sabe quem comprou. O que se sabe, que foi publicado pelo jornal Washington Post, é que duas companhias compraram a CryptoAG. A primeira, chamada SiteOne Security, foi criada aí como parte de uma aquisição da direção da CryptoAG. E hoje eles vendem sistemas de segurança usados somente pelo governo da Suíça. E a outra empresa, chamada Crypto International, assumiu a marca e os negócios internacionais da CryptoAG, mas atualmente está usando outro nome. Pois é, ouvinte, nessa área de criptografia e de espionagem governamental, olha, tudo é possível. Falta de estrutura oficial ameaça início da LGPD. Pois é, ouvinte, o que nós já esperávamos está se confirmando. O presidente Jair Bolsonaro foi alertado na semana passada sobre os problemas que o governo poderá enfrentar para colocar de pé a Lei Geral de Proteção de Dados. Previsto para agosto próximo, o início da vigência da lei pode ser adiado e há ministros defendendo uma nova postergação. Quando estiver valendo, a LGPD terá uma grande influência no funcionamento de setores da economia baseados no uso de dados, como as operadoras de telefonia. As principais empresas, claro, estão criando aí áreas específicas para tratar do assunto e já estão contratando consultorias especializadas. Há todo um buzz, uma movimentação no mercado, porque todo mundo quer ser compliance com a lei, né? Pois é. Porém, no governo federal, olha, o planejamento se encontra num estágio bem menos avançado do que no setor privado. A falta de estrutura e principalmente de dinheiro para a implantação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi levada ao presidente e deve ser tratada em um grupo de trabalho que será coordenado pela Casa Civil. Vinculada à Presidência da República, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados será encarregada de implementar a lei e fiscalizar o seu cumprimento em todo o território nacional. O órgão será constituído por 27 conselheiros, dos quais 5 serão diretores que supostamente terão autonomia técnica e decisória. A estrutura também contará com corregedoria, ouvidoria e órgão de assessoramento jurídico próprio, além de unidades administrativas especializadas que são necessárias à aplicação da lei. Pois bem, os diretores serão escolhidos pelo presidente da República e nomeados mediante aprovação do Senado. O jornal Valor Econômico apurou que já há parlamentares procurando o governo, tentando emplacar os seus aliados, dado o grande poder de fogo que a autoridade nacional terá, com poderes de aplicar multas de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento. O problema é que tudo isso deve estar pronto, não deve estar pronto até agosto. E olha, não há nada que indique que esse prazo será cumprido. O grande temor de conselheiros do presidente é que a implementação seja feita de forma atropelada, comprometendo a credibilidade da legislação e da Autoridade Nacional de Dados. Há um projeto, inclusive, em andamento. No momento, ele está na Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça da Câmara, para que haja um novo adiamento. Pois é, ouvintes, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E vamos agora ao nosso já tradicional bloco de rapidinhas, para falar dos vazamentos nossos de cada dia. Dessa vez, para mostrar para você que não são só empresas pequenas que estão vulneráveis a terem dados pessoais expostos. Primeira notícia: Microsoft expõe os dados de 250 milhões de clientes. A base de dados com o registro desses clientes foram expostos em um banco de dados sem nenhuma proteção, não tinha nenhuma senha e continha dados de 14 anos de atendimento a clientes. Segunda notícia: Google vazou vídeos guardados no Google Fotos para outros usuários do serviço. O Google notificou esses usuários afetados por uma falha de programação. Somente quem utilizou o serviço Google Takeout entre 21 e 25 de novembro do ano passado teve os seus vídeos enviados para outros usuários da plataforma. Próxima notícia: programa do governo federal expõe dados até de agentes secretos. Olha, um clube de descontos disponibilizado pelo Ministério da Economia a empresas. Esse clube dava acesso a dados sensíveis de todos os servidores federais. Vejam vocês. Próxima notícia: Unicamp é alvo de ataque hacker e tem dados privados vazados. A ação foi detectada nos sistemas da diretoria acadêmica, mas não está descartada a possibilidade de que outros sistemas da universidade tenham sido afetados. Próxima notícia: usuários de iFood relatam cobranças indevidas e aplicativo culpa senhas vazadas de outros serviços. Olha, vários usuários relataram cobranças indevidas atreladas ao aplicativo de entregas de comida. A empresa não explicou por que os golpistas estão atuando na plataforma, realizando pedidos falsos no nome dos clientes, mas sugeriu que os roubos de contas ocorrem por conta de vazamentos de senhas ocorridos em outros serviços e que os usuários estariam aí repetindo as senhas. Próxima notícia: falha em software de gestão de RH expôs dados sensíveis de empresas brasileiras. A HubWeb, que é um software as a service desenvolvido pela empresa brasileira Senior, permite que qualquer pessoa acesse informações sensíveis dos seus clientes, mesmo sem se autenticar nos sistemas. E última notícia, vejam vocês, ouvintes, nem o futebol escapa de incidentes de vazamentos e exposição de dados. Dados de milhares de sócios do Palmeiras são vazados. Um servidor desprotegido acabou expondo dados aí de milhares de sócios torcedores do Clube Poliesportivo Palmeiras. O ambiente vulnerável era do Football Card, que é uma plataforma online de vendas de ingressos e é também utilizada pelos clubes para gerenciar os seus programas de sócios torcedores. Foram vazados 25 gigas de dados de torcedores do Palmeiras. Clientes de e-mail para iPhone estão vendendo dados de usuários. Pois é, ouvinte, como desgraça pouco é bobagem. Dados confidenciais obtidos também pelo site Motherboard mostram que empresas compram informações obtidas por alguns clientes de e-mail que basicamente escaneiam a sua caixa de entrada atrás de informações relevantes. Um desses aplicativos é o Edson, que conta com apps tanto para iOS quanto para macOS. Segundo a matéria, publicada no site Motherboard, esse aplicativo aí está entre os top 100 mais baixados dos Estados Unidos. Ele procura informações na caixa de entrada dos seus usuários e coleta e vende essas informações para o setor financeiro, setores de viagens, comércios eletrônicos, a fim de ajudar essas empresas a tomarem melhores decisões na hora de investir em propaganda, por exemplo. Ainda que o site oficial do Edson afirme que o aplicativo processa os e-mails dos usuários, o que exatamente ele faz com esse processamento não fica muito claro. E olha, outras frases de impacto que consta lá no site do aplicativo é que eles não invadem a sua privacidade com anúncios e a privacidade em primeiro lugar sempre. Mas olha, tudo isso dá a entender que você não vai ter problemas, né? Mas não é bem assim. Que tipo de informações eles vendem? Segundo os documentos obtidos pela Motherboard, o aplicativo Edson fornece métricas de compra de consumidor, incluindo a lealdade à marca, dados financeiros, preferências de compra, etc. E olha, infelizmente ele não é o único que faz isso. Há outros dois aplicativos bastante populares, o CleanFox e o Slice, também vendem informações coletadas aí do seu e-mail. E olha, a empresa responsável pelo cliente de e-mail Edson respondeu dizendo que eles são transparentes sobre a coleta de dados, que está tudo escrito lá na política de privacidade. A empresa afirmou também que o aplicativo usa dados não pessoais para ajudar os seus parceiros de negócios a agregar e entender as tendências do comércio. Pois é, ouvinte, seu aplicativo é de graça, o pagamento são seus dados. Para agradar a FBI, Apple teria abandonado criptografia do iCloud. E olha, por falar em iPhone, a Apple, que diz viver em conflito com o governo dos Estados Unidos quando o assunto é desbloqueio de iPhones, por outro lado, parece também que eles fizeram algumas concessões às autoridades quando o assunto é segurança. Pelo menos é o que afirmam novos rumores que indica o abandono do desenvolvimento de um sistema de criptografia ponta a ponta para o iCloud, que é a plataforma em nuvem oferecida para os clientes da empresa. Funcionários não identificados falaram a Reuters sobre um protocolo que estava sendo desenvolvido há alguns anos e que foi abandonado em 2018 devido às preocupações do departamento jurídico da Apple. A ideia era aplicar uma criptografia que bloquearia completamente o acesso aos backups armazenados no iCloud, com a utilização sendo possível somente por meio de senha inserida pelo usuário ou através do mesmo dispositivo usado para o envio dos arquivos. Atualmente, os usuários fazem seus backups no iCloud. Há a opção de você colocar uma senha, mas essa opção não é ativada por padrão. Depende do usuário escolher essa senha. Então, a maioria dos usuários de iPhone fazem os seus backups sem colocar senha alguma. Assim mesmo, com acesso aos servidores, indivíduos não autorizados não seriam capazes de desbloquear os dados. Seria, por um lado, um recurso que impediria aí o vazamento de informações ou de fotos íntimas, que é exatamente o que acontece com celebridades quando têm suas contas de iCloud, as senhas roubadas, as fotos que estão lá no backup são vazadas, né? Ou são obtidas pelo criminoso. Pois bem, os funcionários ouvidos pela reportagem, entretanto, apontam que antes mesmo deles deixarem a ideia de lado por conta das dificuldades legais aí, a ideia de uma criptografia ponta a ponta no iCloud já sofria alguma resistência interna. Isso porque o que fazer num caso em que o usuário esquecesse a senha? Esses dados seriam perdidos. E também representantes do FBI, ouvidos pela reportagem, eles relataram ter resistência contra esse tipo de solução que a Apple acabou abandonando, infelizmente, para o usuário, né? Mas felizmente para os órgãos de law enforcement. E vamos para mais um bloco de rapidinhas, porque são tantas notícias interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas o nosso tempo é curto. Vamos então a um bloco com notícias de ataques de malware, códigos maliciosos. Primeira notícia, Trojan Slayer infecta 1 em cada 10 Macs no mundo. A praga instalada é o Air nos sistemas da Apple, fazendo-os exibir propaganda de forma agressiva, além de roubar dados de navegação. Próxima notícia, Trojan Emotet abusa de redes Wi-Fi para se disseminar. A praga tenta adivinhar a senha da rede Wi-Fi e quando ela consegue, ela busca pastas compartilhadas para se disseminar usando a rede Wi-Fi. Próxima notícia, Google barrou 1,9 bilhão de instalações de aplicativos nocivos para Android em 2019. O balanço anual revelou também que a empresa impediu a chegada de 790 mil aplicativos à Play Store. O relatório só não falava quantos aplicativos maliciosos efetivamente chegaram na loja na Play Store. Última notícia, ransomware exige fotos nuas da vítima para desbloquear arquivos. Olha, a boa notícia é que os arquivos cifrados por esse ransomware, chamado de Ransomwared, podem ser recuperados usando uma ferramenta gratuita sem a necessidade de enviar nudes. Furto de carro por criminosos tecnológicos vira epidemia em Londres e deve chegar ao Brasil. Cada vez mais conectados e tecnológicos, os automóveis hoje podem ser considerados computadores com rodas. Mas olha, a parte negativa é que, à semelhança de computadores e celulares, os veículos se tornaram alvo de ação de criminosos capazes de encontrar brechas de segurança ou vulnerabilidades para acessar dados pessoais, controlar remotamente as funções do veículo e até mesmo furtá-lo. No Reino Unido, hoje, são muitos relatos de furtos de carros equipados com chave presencial, tecnologia também chamada de keyless, daquelas que permitem que você abra e feche as portas ou mesmo dá a partida do motor sem tirar a chave do bolso. Em agosto do ano passado, o jornal britânico Daily Mail noticiou o caso de um Tesla modelo S, que custa aí bem carinho, foi furtado em Londres por uma dupla de criminosos em menos de 30 segundos e toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. Olha, o brasileiro Rafael Narese, que mora em Londres há 16 anos, e vejam vocês, é colega de profissão, especialista em segurança digital, ele foi uma das vítimas desse roubo, que virou uma epidemia na cidade e tem de tudo para chegar aqui ao Brasil. Os bandidos usam equipamentos facilmente adquiridos na internet, por um preço relativamente baixo. Dá para comprar aí os equipamentos em sites chineses aí que vendem hardware barato. E o problema, caro ouvinte, estão nas chaves, que utilizam um sinal de rádio emitido por meio de pulsos, comunicando-se o tempo inteiro com sensores instalados no veículo. Os criminosos costumam agir em dupla. Um deles, como o que ocorreu no roubo do Tesla, utiliza uma antena para captar o sinal da chave. Portanto, ele tem que estar relativamente próximo, né? Caso ele consiga, o sinal é repassado para outro aparelho que vai reproduzir a frequência da chave, conseguindo aí destravar as portas e até ligar o motor. Portanto, ouvinte, se você tem um carro com essa tecnologia, olha, melhor falar com o fabricante para saber se há algum tipo de proteção. Mulher pede ajuda no Google Maps e é libertada de cárcere privado. Pois é, ouvinte, vamos terminar essa edição com uma boa notícia. Os benefícios aí trazidos a nós pela tecnologia. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na semana passada, depois de manter a companheira em cárcere privado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela recorreu à seção Perguntas e Respostas do Google Maps para pedir socorro à delegacia da mulher e foi resgatada pela polícia no mesmo dia. Vejam vocês, o Google Maps para Android tem uma seção chamada Perguntas e Respostas para publicar aí questões sobre um lugar específico. Isso também está disponível na busca através do site do Google para desktop ou mobile. É necessário estar logado e ser um local guide nível 2 ou superior e aí ter dado nota para 15 lugares, por exemplo, para ter esse perfil e poder postar perguntas. Pois bem, a mulher conseguiu deixar o seu pedido de socorro na seção de perguntas do Google, lá, né, no local que indicava onde ficaria a delegacia da mulher, né? Ela escreveu assim, abre aspas, como que eu faço para sair da casa do pai do meu filho? Ele me ameaça e não me deixa sair. Também não consigo chamar a polícia porque ele me ameaça o tempo todo. Me ajudem, por favor. Fecha aspas. E ela colocou o endereço dela no comentário. Olha, o suspeito, né, o marido, né, que foi preso depois, encontrou a pesquisa feita no Google, encontrou o texto que ela deixou lá e ele pegou, tomou o celular da mão dela e jogou o celular na água para quebrar o celular. Mas não teve jeito. Algum tempo depois, a Polícia Civil de Minas Gerais foi até o endereço que a mulher havia deixado no comentário e prendeu o homem em flagrante. Jonas, vocês, que notícia inusitada, mas é a tecnologia atuando em nosso favor. Muito obrigado a você que veio até o final. Essas são as notícias que eu tinha para compartilhar com todos. Você já sabe, os links estão lá no nosso site, caso você queira ler alguma dessas notícias de forma mais completa. Voltamos a nos falar na próxima edição. E você, ouvinte, já pensou em ser um trabalhador totalmente virtual? Você já imaginou ter um trabalho onde você fizesse algumas tarefas e fosse remunerado por isso? Não, eu não estou contratando ninguém, não. Mas olha, como bônus extra aqui do nosso programa, eu quero deixar com você uma reportagem deliciosa feita pelo TAB, que é a seção de notícias de informática do UOL, publicaram uma matéria super interessante sobre pessoas que são pagas por clicar. Profissionais chamados de Tucker são contratados por grandes empresas de inteligência artificial para desempenhar tarefas as quais a inteligência artificial não consegue fazer. Vejam vocês, né? Todos nós aí gostamos de nos vangloriar das tecnologias, mas tem coisas que elas não fazem, né? Como, por exemplo, digitar textos vistos em uma imagem onde as tecnologias de OCR não são capazes de extrair esse texto, né? A matéria é muito bem completa, bastante detalhada, mostra como trabalham os Tuckers, inclusive brasileiros, que chegam a ganhar 30 centavos de euro para completar tarefas como escrever os códigos CAPTCHA, né, de alguns sites, fazer a descrição de imagens ou até mesmo tirar fotos de si mesmo em posições estranhas que depois serão usadas por tecnologias de inteligência artificial no reconhecimento. A matéria fala que se trata de um bico da miséria, visto que esses trabalhadores ganham muito pouco para ficar alimentando esses sistemas. Olha, lembra muito aquela série britânica Black Mirror. E eu vou deixar essa história como bônus para você que veio até o final. Agora sim, muito obrigado pela sua atenção. Voltamos a nos falar no próximo programa.